Dar a conhecer um país que de certa forma é distante e com uma cultura diferente, porque é essa tentativa de descoberta e de divulgação. Nosso país, o Cazaquistão, está no centro da Ásia e por isso temos muita diferença em tradições culturais. Sim, tradições culturais, também a cozinha e muitas coisas que muitas pessoas não sabem aqui, e por isso queremos fazer algum evento para traduzir com muitas coisas e detalhes sobre o Cazaquistão. Está num vai-vem Cazaquistão-Portugal, Portugal-Cazaquistão. Que curso é que está a tirar aqui em Portugal? Sou estudante de mestrado em gestão e segundo ano. A aposta é depois ingressar aqui no mercado de trabalho cá ou voltar ao seu país? Agora estou a trabalhar no Cazaquistão, mas quero muito fazer alguma coisa dentro de Portugal e Cazaquistão, porque nós não temos nada de embaixador. Cazaquistão aqui, ninguém dá relações dentro de dois países. E por isso acho que esta iniciativa vai melhorar a situação dentro de dois países. Como é que foi a adaptação e que comentário tem em relação ao país? Foi fácil, foi difícil? A primeira vez quando eu fui por aqui foi difícil, porque não falava nada de português, porque não temos nada de cursos, nada de sobre Portugal e Cazaquistão. E por isso quando fui por aqui ficava um bocadinho difícil, mas estava a falar inglês e este estava a melhorar a situação. Mas agora estou muito bom porque estou a falar em português mais ou menos, e agora gosto deste país também. Este como o segundo país de mel. O que é que destaca de mais positivo e mais negativo em Portugal? Eu gosto muito do tempo aqui, eu gosto de pessoas. Pessoas muito ajudam muito e sempre estar preocupar sobre ti e sempre cuidar. Um pouquinho difícil que, não sei, acho que no caso estava muito difícil alguma coisa ou muito negativa, não estava aqui. Em relação à universidade, que qualidade vê na Universidade de Aveiro? Eu gosto da universidade muito porque temos muitas professoras que estão como amigos. Não é muito a distância de estudantes, por isso ajuda sempre está a explicar tudo, e podemos enviar algum e-mail e no mesmo dia vamos receber tudo. E por isso eu gosto desta universidade, porque também tem cursos interessantes, mas temos recursos muitos na biblioteca. Muito disponível. Como é que surgiu escolher Aveiro, a Universidade de Aveiro? Com a minha universidade de origem, no Cazaquistão, fui por aqui a primeira vez como Erasmus estudante, e depois ficava aqui. E agora trabalhamos juntas como reitoria para melhorar estas relações dentro dos países e dentro das universidades.